Ciência em Sintonia, um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Apoio Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica e FEDER, Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional. O Ciência em Sintonia vai estar hoje de olhos postos no futuro. Vamos falar de bioenergia. Para começar, fomos até ao Instituto Politécnico de Porto Alegre, que tem apostado muito nesta área. E também vamos ao Algarve conhecer um projeto que tem como objetivo transformar a alfarroba em biocombustível. Ainda nesta emissão, seguimos até Setúbal à boleia de uma trotineta elétrica. E havemos de ter tempo para ficar a conhecer a vida de Neves Costa, ilustre engenheiro que contribuiu para o desenvolvimento da cartografia militar dos começos de 800. Fique por aí, está a começar mais um Ciência em Sintonia. O tema da bioenergia tem assumido nos últimos anos, em Portugal e não só, um papel de relevo. Já todos ouvimos falar de biocombustíveis, por exemplo, mas a bioenergia não se resume a isso. Uma das grandes apostas do Instituto Politécnico de Porto Alegre nos últimos anos tem sido precisamente nessa área. Por exemplo, o Instituto Politécnico Alentejano foi o primeiro no país a criar o curso de energias renováveis. Em 2013, voltou a apostar neste âmbito e criou um curso de tecnologias de produção de biocombustíveis. Para percebermos melhor o que está a ser feito, agendámos em Porto Alegre um encontro com Paulo Brito, professor da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico e também responsável por vários projetos de bioenergia. Nós temos projetos na área da gasificação térmica de biomassa, portanto essa é uma das áreas que nós aqui temos vindo a estudar. Gasificação térmica de biomassa é pegarmos em resíduos sólidos ou material sólido e produzir um combustível gasoso, que possa ser equivalente, por exemplo, a um gás natural, que é facilmente armazenável, transportável e que permita depois produzir diretamente energia elétrica, se nós quisermos, ou então calor, mas energia elétrica dentro de um motor de combustão interna. Portanto, ou seja, eu pego na biomassa sólida em diferentes formas, gasifico termicamente, portanto aumenta a temperatura, esse aumento de temperatura faz com que as moléculas naturais da biomassa, se for um material mais celulósico, a celulose e todos os outros compostos, sejam quebrados em compostos mais simples, mas que eles próprios têm um poder calorífico, como o monóxido de carbono, metano, hidrogênio, etc. Esse gás depois pode ser utilizado diretamente para, num motor de combustão interna, para produzir energia elétrica. Depois, dentro desta componente, tanto dos biocombustíveis, temos então outra linha de atuação que para nós também é relevante, que tem a ver com a produção de hidrogênio. Portanto, nós também achamos que o hidrogênio tem um potencial muito grande como combustível. Claramente, temos vindo a falar nos últimos anos de uma economia baseada no hidrogênio, uma economia energética baseada no hidrogênio, e nós aqui também, é uma das linhas de trabalho e de investigação, é a produção de hidrogênio. E aqui temos vindo a centrar um pouco na produção eletrolítica de hidrogênio, portanto, com base em eletrólise. Partindo aqui, entre aspas, do combustível que seria a água, né? Pegamos na água e transformamos e produzimos hidrogênio. Este trabalho de investigação ultrapassa a teoria e reflete-se na construção de unidades-piloto de produção de bioenergia. Queremos claramente posicionar-nos nos nossos projetos nesta fronteira de entre a investigação mais fundamental dos processos e a questão já de uma tecnologia já madura. Portanto, nós queremos estar ali no meio com o desenvolvimento de pequenos processos a uma escala piloto em que nós pomos a funcionar unidades de demonstração de tecnologia. Nós estamos a montar uma unidade piloto, uma escala piloto, em que pegamos em fontes de energias renováveis, por exemplo, eólica e fotovoltaica, produzimos hidrogênio num eletrolisador, armazenamos em hidratos metálicos. E depois, quando há necessidade novamente de energia, temos uma célula de combustível que permite novamente injetar a corrente elétrica na rede. Também temos uma unidade piloto de gasificação. que permite, portanto, está instalada aqui no Parque Industrial aqui de Porto Alegre, em que permite fazer tratamento, portanto, gasificar biomassa a cerca de 100 kg por hora, portanto, que já dá para ter uma informação muito interessante, parâmetros práticos. A produção de biocombustíveis é uma das bandeiras da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Porto Alegre. O professor e investigador Paulo Brito revela agora também o que já foi e o que está a ser feito nesta área. O objetivo é produzir biodiesel a partir de, portanto, biodiesel de segunda geração, que são biodiesels que procuram matérias-primas ou processos, mas essencialmente matérias-primas que não tenham uma competição direta com a parte alimentar humana, essencialmente, quer ao nível de matéria-prima, quer ao nível de ocupação de solos. Como sabe, é um problema ético grande e grave, que nós estamos a utilizar solos que são bons solos para a agricultura e utilizar matéria-prima que também será matéria-prima utilizada pelo homem para a sua alimentação, estamos a utilizar para produzir biocombustíveis. Portanto, é um problema, de facto, de uma forma ética, e a Europa, e não só a Europa, mas o mundo, temos andado a procurar matérias-primas e processos e solos que não haja esta competição, de forma que nós podemos também produzir biocombustíveis, mas que estamos a produzir a partir de matérias-primas que nós humanos não utilizamos. Bom, e uma das matérias-primas que estão com muito interesse, principalmente nos países até africanos, é a jatrofa. E então a Galp teve um projeto, quer com jatrofa, quer com óleo de palma, esse no Brasil, e a jatrofa em Moçambique, em que o Politécnico tinha uma componente de participação nesse projeto, precisamente na parte de produção, de extração do óleo, a um nível, cá está, como dizia há bocado, a um nível já piloto, e na própria transformação e produção de biodiesel a partir desse óleo. Pronto, e é isso que estamos a trabalhar aí. Estamos a instalar neste momento uma unidade de extração de óleos e produção de biodiesel, a uma escala piloto sempre, que neste caso concreto permite-nos estudar, portanto, a produção de biodiesel a partir de óleo de jatrofa. Paulo Brito explica a importância da implementação das várias unidades piloto já instaladas no Instituto Politécnico de Porto Alegre. Estas unidades que nós temos e que tivemos a instalar no Instituto servem vários fins. Um deles é nós podemos investigar a tal escala mais já de transição para uma tecnologia, portanto, a demonstração de tecnologia. Depois permite-se aos nossos alunos terem aqui uma boa base de trabalho na sua formação, e ao sair daqui levam já consigo o mexer em unidades mesmo a um nível industrial. Isso para nós também é muito relevante, até pela nossa formação mais aplicada, mais politécnica. E por outro lado, aqui o nosso objetivo também é poder disponibilizar para as empresas da região e não só tecnologia que eles possam de facto utilizá-la e testá-la para os seus projetos. E também na perspectiva de conseguirmos criar tendências de formação de spin-offs, portanto, de alunos nossos que estão a fazer segundo ciclos, por exemplo, mestrados, ou que estão a fazer licenciaturas, que possam ter aqui uma perspectiva empreendedora e de pegar em alguns dos projetos que eles desenvolvem durante a sua formação e que possam, a partir daqui, desenvolver depois pequenas unidades empresariais, portanto, empresas que utilizem estas tecnologias. É uma aposta a pensar no futuro desta região, caracterizada por uma indústria específica e pela forte desertificação. Olhando para a região em que estamos inseridos, uma região em que a questão é uma indústria muito agroindustrial, uma componente agrícola forte, estamos numa fase em que a bioenergia, os biocombustíveis estão a ter um crescimento muito grande. A bioenergia prevê-se nos próximos 50 anos que tenha um crescimento, de facto, ao nível mundial, na Europa, muito grande. Dadas as condições que temos aqui na região, não há dúvida que isto pode potenciar. Portanto, nós podemos ter aqui uma área em que podemos, de facto, trabalhar e para bem de todos e do país. Mas o Instituto Politécnico de Porto Alegre não fica por aqui no que toca à aposta na área da bioenergia. O próximo passo é a criação de uma incubadora de empresas que tenham por base a bioenergia. É como explica o professor Paulo Brito. Portanto, é uma incubadora que vai ter um espaço. Portanto, ele já está em fase de concurso mesmo, concurso de público. Portanto, vamos construir uma parte de incubação pura e simplesmente empresarial, portanto, normal de uma incubadora, mas que tem ao lado uma nave industrial com unidades de produção de biocombustíveis a uma escala relativamente pequena, portanto, a uma escala piloto, mas que permite duas coisas. Por um lado, que a empresa, numa fase inicial, possa eventualmente arrancar logo com alguma produção e, simultaneamente, criar-lhe condições para que ela depois possa ir para uma escala eventualmente maior e, portanto, ter ali tecnologia que lhe faça um scale-up para uma escala maior. Portanto, esse é um projeto que nós, no âmbito do Sistema Regional de Transferência de Tecnologia do Alentejo, em que se formou ao nível do Alentejo um parque de ciência e tecnologia que está centrado em Évora, mas depois tem vários polos com diferentes incubadoras de base tecnológica em Beja, em Santarém, em Sines e aqui em Porto Alegre, em que nós em Porto Alegre a área de aposta dessa incubadora de base tecnológica é a bioenergia. Este é mais um dos grandes passos de um futuro que Paulo Brito olha com otimismo. Eu prevejo, de facto, um futuro muito interessante, porque nós temos tido muitas solicitações de vários setores de atividade e de várias empresas a dizer, meus amigos, a gente tem aqui estes resíduos e queríamos ver maneira de o valorizar energeticamente. Portanto, eu acho que está a haver uma dinâmica muito interessante de as empresas quererem valorizar os seus resíduos, ganham em termos de eficiência energética, ganham em termos de tratamento dos próprios resíduos. E então, eu estou a prever, e inclusive digo isto aos meus alunos e àqueles que colaboram, que o futuro passa mesmo por aí, portanto, passa por criarmos pequenos projetos, pequenas unidades, muito localizadas, e que permitem ser úteis em vários aspectos, trata resíduos, valoriza resíduos, estou próximo da matéria-prima, portanto, tenho pequenas unidades produtoras de biocombustíveis, mas não é uma unidade, mas são pequenas unidades. Neste momento, como as coisas estão e o evoluir do país, não há dúvida que naquilo que fazemos temos que procurar excelência, portanto, e pretendemos que nesta área da bioenergia possamos desenvolver trabalho que seja considerado por todos, pelos pares e pela sociedade, que tenha nível e que tenha interesse e que tenha impacto na vida das pessoas e na sociedade. Portanto, nesse sentido, procuramos a excelência e que seja que nesta área o Politécnico seja referenciado como uma instituição de excelência nesse aspecto. Este é um trabalho de anos que quer colocar o Instituto Politécnico de Porto Alegre no mapa de excelência na área da bioenergia. Entre o futuro e o passado, contamos os momentos da ciência em Portugal. Agora vamos conhecer mais uma personalidade ilustre. José Maria das Neves Costa viveu na travessia do século XVIII para o XIX. Foi engenheiro militar, destacando-se por brilhantes e inovadores trabalhos que contribuíram para o desenvolvimento da cartografia militar, mas atravessou as difíceis vicissitudes políticas dos começos de 800. Nascido em Lisboa, em agosto de 1774, com uma natural vocação para o desenho, Neves Costa formou-se na Academia de Fortificação, Artilharia e Desenho, após os estudos preparatórios na Academia de Marinha. Foi considerado um dos melhores alunos daquele tempo. Durante mais de 40 anos, desenvolveu intensa atividade que deixou manuscrita. Ao longo de todo o século XIX, foi devidamente reconhecido, mas acabou por cair no mais injusto esquecimento. Na Europa, a cartografia militar europeia estava a iniciar-se, mas em Portugal essa vaga chegaria mais tarde e Neves Costa contribuiu decididamente para o primeiro folgo dessa missão, um contributo baseado nas diversas atividades cartográficas, bem como nas propostas de reorganização e institucionalização de trabalhos topográficos. Os primeiros levantamentos começou-os aos 28 anos na fronteira do Alentejo. A carta que construiu e desenhou data de 1803. Mais tarde, com as invasões francesas, havia de ser enviada para Paris. Explica-se assim, é uma hipótese, o desaparecimento do documento original de Neves Costa. A memória descritiva, felizmente, não se perdeu e está arquivada em França. Nos princípios de 1808, Neves Costa procedeu a levantamentos na região de Lisboa, a pedido do Corpo de Engenheiros Franceses, que acompanhou Junot a Portugal, e para sempre o nome do engenheiro militar português ficaria associado à Carta da Região de Lisboa, que levantou em 3 meses. Curioso que terá sido esse documento, e também uma memória militar sobre as posições defensivas, que esteve na origem da construção das linhas de torres feita sob a direção de Wellington e que levou à expulsão dos franceses. Seguiram-se muitos outros trabalhos. Neves e Costa encarregava-se de tudo, da triangulação, o reconhecimento militar, configuração de terrenos e o desenho propriamente dito. Era uma atividade dividida entre a trigonometria e a prancheta, por um lado, e o itinerário topográfico, por outro. O trabalho do engenheiro militar trouxe modernidade às cartas topográficas militares. A informação e o detalhe, assim como o rigor da representação, fornecem já uma imagem perfeita do que de melhor era possível fazer-se em Portugal. O estudo das formas do relevo e respectiva representação foi outro tema tratado por Neves Costa. Era algo fundamental para os militares porque permitia-lhes estabelecer planos fundamentados de ataque e defesa do território, definindo lugares para a movimentação das tropas. Claro que as curvas de nível só apareceriam nas cartas portuguesas mais tarde, em 1861, mas era já um progresso assinalável. O último trabalho de Neves Costa foi realizado quando já estava reformado, sem o haver pedido. Isso mesmo consta no frontispício da obra e agora segue-se o título original e cumple. Considerações militares tendentes a mostrar quais sejam no território português os terrenos cuja topografia ainda falta conhecer para servir de base a um sistema defensivo do reino, que seja conforme a sua natureza geográfica e com os princípios gerais da ciência da guerra. Ano de 1841. Estas considerações, escritas pouco tempo antes de morrer, seriam a resposta ao pedido que lhe fora feito pelo governo em 1837, examinar os documentos topográficos existentes no arquivo militar e propor os que fossem ainda necessários a um plano de defesa do país. Para além dos conhecimentos geográficos, Neves Costa pronunciou-se sobre os assuntos mais diversos, baseado no vasto conhecimento do país, e contestou, desassombradamente, opiniões de generais estrangeiros ilustres que os responsáveis portugueses pareciam escutar e venerar. Foi deputado e chegou a ser nomeado ministro da Guerra, mas restaurado o governo absolutista não chegaria a ocupar o cargo. José Maria das Neves Costa morreu amargurado aos 67 anos depois de uma vida profissional vasta, diversificada, mas que nunca lhe deu as promoções esperadas. Por exemplo, depois de ter ascendido a major em 1807, esperou 13 anos para ver concretizada a subida ao posto de tenente-coronel e, no mesmo ano, a coronel. Várias obras referem que foi motivo de invejas e ódios, sentimentos que determinariam o afastamento e a reforma compulsiva. Talvez seja essa uma razão para que hoje a cartografia militar o desconheça. Este é o Ciência em Sintonia, programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, com o apoio Ciência Viva e FEDER. Já aqui falámos de bioenergia, e mais daqui a pouco ainda vamos conhecer um projeto que transforma alfarroba em biocombustível. Por agora vamos dar uma volta de trotineta elétrica. Este ruído foi captado no campus da Escola Superior de Tecnologia do Instituto Politécnico de Setúbal. O veículo, a trotineta elétrica, é amiga do ambiente e pode fazer toda a diferença em pequenas deslocações urbanas. Bem, é assim, tenho um assento, tenho um suporte para os pés, tenho um guiador muito parecido com o guiador de uma bicicleta e tenho um acelerador que é razoavelmente intuitivo. Tudo isto é um produto que foi feito pela ZACA pensar em algo simples e fácil de utilizar, ok? Agora, Os extras são algo que não é visível, ou seja, que não é facilmente fácil de descrever. Sérgio Sousa é professor adjunto convidado do Politécnico de Setúbal. Mas vamos então lá primeiro saber que extras são esses. Os extras é justamente a capacidade de condução que sente-se mais do que se vê e, por outro lado, é a autonomia que sente-se mais em termos de mobilidade, okay? E independência. Ok? Percebido, professor. Mas como é que a trotinete elétrica foi parar às mãos dos investigadores? Uma ideia que apareceu foi utilizar um dos veículos da ZAC elétrica e tentar fazer alguns melhoramentos. Melhoramentos em duas vertentes. Um, mais autonomia e uma condução mais agradável. Portanto, a ideia fundamental é melhorar a mobilidade em meios urbanos, que, como nós sabemos, as cidades estão completamente entupidas de veículos e a ideia é ter um veículo que não seja nem tão poluente, mas que ao mesmo tempo não nos tira a mobilidade que nós já estamos acostumados com os carros atuais de combustão interna. O projeto chama simplesmente Sistema de Comando de uma Trotinete Elétrica. Sérgio Sousa conta o que se pretendia fazer com o veículo de duas rodas. Foi ter algo que não só tivesse maior autonomia, como conseguíssemos até certo ponto simular um pouco a experiência dos motores de combustão interna. Um arranque suave, paragens suaves, uma melhor resposta. Foi um pouco tentar chegar por aí, ou seja, duas vertentes. Um sistema com maior autonomia e um sistema mais agradável a conduzir, que desse mais prazer na condução. Foi instalado na trotinete elétrica um controlador que permite a tal gestão eficiente, com recuperação da energia cinética a quando das travagens, durante as descidas, e ultracondensadores para o armazenamento temporário da energia recuperada. O professor adjunto da Escola Superior de Tecnologia de Setúbal confessa que o trabalho não está concluído. Há ainda muito para fazer. Este projeto que nós estamos a fazer é só a primeira parte. Falta fazer muitas coisas e, para já, a primeira parte, aquilo que está feito foi provar que funciona. Agora, temos de provar que funciona em cima da trotinete, portanto, que é a segunda parte do projeto. O que é que foi feito até agora? Portanto, dentro da nossa área de mestrado, nós temos uma preferência muito especial para fazer trabalho experimental. Ora, não fôssemos politécnico, nós gostamos de fazer trabalhos onde os alunos podem utilizar o seu know-how adquirido dentro e fora aqui da escola, para tentar fazer coisas com as suas próprias mãos, ou seja, projetos que são úteis não só para nós internamente, mas que podem ser eventualmente úteis para empresas no exterior. Aliar o trabalho académico experimental às necessidades da indústria é o melhor de dois mundos, garante Sérgio Sousa. Nós temos uma série de projetos que estão ligados quer à área de veículos elétricos, quer ligados à área das baterias, no fundo, à mobilidade elétrica. Portanto, isto aqui é mais um evento, uma série de eventos. Se mais alguém estiver interessado em desenvolver algum aspecto da área de veículos elétricos, pode, trotinetas ou caminhões, com baterias de lítio, com supercondensadores, aquilo que for, pode falar connosco. Nós temos uma série de know-how já adquirido noutros trabalhos. Algum desse know-how, obviamente, é proprietário das empresas que trabalharam connosco e continuará a ser proprietário. Mas existe algum know-how que nós podemos ajudar a desenvolver projetos de futuro. Voltemos à trotineta. O comprimento é de aproximadamente 120 cm, 40 de altura. Suporta até 100 kg de peso. Está equipada com um travão igual ao de uma bicicleta para facilitar a manutenção e rodas com amortecedores dianteiros e traseiros. E quanto à arrumação, o professor investigador exemplifica. E ela dobra sobre si mesma. Não é preciso dar muitas voltas, um grampo. Ok. Dois grampos e agora é só utilizar um parafuso central para colocar a trotinete no sítio. Portanto, eu em 5 segundos desmontei a trotinete, é só apertar aqui um parafuso e pode ser colocada dentro do carro. A trotinete elétrica transformada pela Escola Superior de Tecnologia de Setúbal está agora mais eficiente e com maior capacidade nas deslocações em ambientes urbanos. Está criada uma nova tecnologia que permite administrar medicamentos através de laser. Chama-se Laser Leap. Trata-se de uma seringa a laser, não dói, é segura e de fácil utilização. Na prática, é uma técnica ativa de permeação da pele que, pela utilização de luz laser de baixa intensidade, provoca a abertura reversível dos poros da pele, o que permite a passagem de um medicamento. O projeto foi criado por investigadores da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Em Aveiro, a Universidade está a estudar uma técnica inédita contra a erosão dos solos florestais depois dos incêndios. O mulching, assim se chama o método, em tradução livre para português, pode designar-se por acolchoado. Tendo em conta que após um incêndio, a erosão provocada pela água das chuvas pode levar a perdas de cerca de 50 toneladas de solo, o mulching pode reduzir a escorrência de águas nos terrenos ardidos em mais de 40% e, com isso, diminuir bastante a erosão do solo, na ordem dos 90%. Este método inovador consiste na distribuição pelos solos consumidos pelo fogo de uma camada de restos florestais triturados. Pode estar para chegar um colchão inteligente para reduzir a morte súbita nos bebés. Trata-se do Baby Care Sleep, um colchão de berço inteligente capaz de prevenir os problemas respiratórios que possam ocorrer durante o sono do bebé e atuar de imediato. O projeto está a ser desenvolvido por organismos de Espanha, Inglaterra e Bélgica, sob a coordenação do diretor para a inovação do Instituto Europeu da Qualidade do Sono, em Espanha. A morte súbita do latente é a primeira causa de mortalidade no primeiro ano de vida dos bebés. Sabia que o primeiro carteiro do Canadá foi português? A história de Pedro da Silva está agora no documentário O Primeiro Carteiro Oficial do Canadá. Bill Muniz, o produtor e realizador, avançou que o documentário vai ser exibido em inglês e português numa homenagem ao imigrante português do século XVII. Pedro da Silva chegou ao Canadá entre 1672 e 1673. Foi na província canadiana do Quebec, na Nova França, que Pedro da Silva se tornou responsável pelas primeiras expedições de correio do país. Se tem um carro da marca Smart, a gasolina, e quer convertê-lo para elétrico, deve ouvir os próximos minutos com atenção. Fomos até à Escola Superior de Tecnologia do Instituto Politécnico de Setúbal para saber como se transforma um normal veículo de combustão num modelo totalmente movido a eletricidade. A professora Ana Antunes dá uma ajuda. O Smart Elétrico é um projeto de conversão de um veículo com uma motorização perfeitamente normal, com combustível normal, neste caso gasolina, que foi convertido para um veículo elétrico. E nós fomos chamados a colaborar numa parte específica dessa conversão. Nós fomos contactados pela empresa Meditor, que é uma empresa com quem colaboramos regularmente neste género de projetos, e eles convidaram-nos para fazer a parte referente à motorização da caixa de velocidades. Portanto, no processo de conversão que foi iniciado por uma empresa, que é a empresa Technitron, que era o cliente da empresa Meditor, eles estavam com o problema de como utilizar a mesma caixa do veículo original na versão elétrica do Smart. E contrataram a empresa Meditor para tratar desse assunto e eles, por sua vez, contactaram connosco aqui na escola para fazermos o desenvolvimento e para propormos uma solução para esse problema. Ana Antunes faz parte da equipa de investigadores que trabalhou no desenvolvimento da solução. O problema que se colocava tinha a ver com as diferenças entre a caixa de velocidades de um motor elétrico e um de combustível normal. A caixa utiliza muitos sinais que vêm diretamente do motor de combustão normal e, quando o motor é retirado, deixa de existir na rede de comunicações do carro o controlador associado a esse motor, que por sua vez é o que comunica com a caixa de velocidades uma série de informação de que ela precisa para funcionar. A partir do momento em que sai o motor, sai esse controlador e é preciso colocar na rede um novo controlador que faça funções semelhantes, pelo menos no que diz respeito à comunicação com a caixa, para o carro poder funcionar desse ponto de vista. A professora adjunta do Politécnico de Setúbal admite que a instituição é bastante requisitada para resolver os problemas de várias entidades ou empresas. Um dos maiores trabalhos em que esteve envolvida nos últimos tempos é que permitiu outros voos. Foi num simulador de uma aeronave para a Força Aérea Portuguesa. Fomos contratados pela empresa que desenvolveu para a Força Aérea o simulador e, nesse caso, desenvolvemos o sistema de aquisição de dados e de atuação do simulador. Foi um projeto grande, muito interessante, e a partir daí começámos a ter outras solicitações, não tão complexas eventualmente como essa, mas muito interessantes. É sempre apetecível fazer investigação numa área académica e poder transpor esse trabalho para o mundo prático das pessoas e da indústria, confessa Ana Antunes. Nós sentimos-nos muito motivados porque conseguimos ver o resultado daquilo que fazemos e também é interessante ver que o resultado do nosso trabalho começa a ser reconhecido e que começamos a ter solicitações devido ao facto de realmente já termos algumas coisas a funcionar, termos alguns projetos a funcionar e conseguirmos resultados. Mas regressemos ao Smart. Para quem já se senta ao volante de um veículo a gasolina, o que pode fazer afinal para se tornar mais amigo do ambiente? A investigadora responde, sem alimentar falsas esperanças. O processo de conversão não é um processo simples, digamos assim, portanto implica retirar o motor todo, implica colocar as baterias todas e, portanto, criar uma versão comercializável, entre aspas, ou que seja fácil de manejar, tem o seu trabalho e era nisso que a empresa Technitron estava a investir, em conseguir arranjar uma maneira prática de fazer a conversão e depois de poder comercializar. Nós aqui, como lhe disse, só tratámos da parte de colocar em funcionamento a caixa de velocidades e o processo, enfim, a parte toda relativa à conversão está por conta da empresa Technitron. É preciso tirar o motor, colocar as baterias, colocar o novo motor elétrico, colocar o controlador para a caixa e, portanto, não é uma coisa que se faça na garagem, diria eu. A questão do espaço interior, nomeadamente a bagageira, não é obstáculo. Ana Antunes explica porquê. A empresa Technitron encontrou uma solução ótima em que não é o ocupado espaço da bagageira. Isso também é, acho eu, que é um mito, porque os primeiros veículos que surgiram tinham as baterias colocadas na zona correspondente à bagageira e, portanto, o espaço ficava reduzido. Mas a solução que eles encontravam colocava as baterias por baixo do carro e, portanto, a bagageira ficava exatamente como estava, porque senão também desaparecia, não é? A pergunta impõe-se. O que foi feito para este modelo e marca específica pode ser transposto para outros veículos? Nem por isso. Isto foi um projeto particular e específico em que se estudou o sistema deste veículo, desta marca. Cada marca utiliza os seus próprios sistemas de comunicação, que são diferentes de marca para marca, tipicamente. Portanto, pegar na conversão de outro veículo significava começar o trabalho, não digo de zero, porque já há o conhecimento que se adquiriu, mas implicava novamente um grande volume de trabalho. O projeto foi iniciado e está neste momento finalizado. Através dele, abriu-se a porta para outras ideias, outros produtos. Confessa a investigadora. Na verdade, estamos a trabalhar já com outra empresa num projeto que não tem diretamente a ver com comunicações em veículos, tem a ver com gestão de baterias, mas que surgiu, diria eu, na continuidade deste e por via da experiência que adquirimos com este. São assuntos relacionados. Percebemos que o veículo elétrico é um tema com grandes potencialidades e que suscita muito interesse. E fomos também abordados por outra empresa, pela Testwise, para desenvolver um sistema de gestão de baterias para um carro elétrico que eles estão a construir. Os veículos movidos a eletricidade são um tema atual e estão cada vez mais a despertar interesse dos consumidores. As marcas automóveis vão atrás dessa tendência. Ana também tem notado isso nas conferências e apresentações que a Escola Superior de Tecnologia de Setúbal tem participado. Temos participado em seminários e conferências organizadas tanto aqui na Escola Superior de Tecnologia de Setúbal como mesmo palestras de divulgação que fizemos aqui na cidade de Setúbal e notámos que a frequência, a afluência de pessoas é muito grande. É muito interessante e, portanto, nota-se realmente que as pessoas estão interessadas nisso, preocupam-se com isso por motivos ambientais e calculo também por motivos económicos, dado o facto da gasolina ter aumentado imenso, os combustíveis aumentaram imenso nos últimos anos. Mas afinal, que impactos económicos e ambientais teria uma viragem a toda a velocidade para o mundo dos veículos elétricos? A investigadora só vê vantagens. A poluição será reduzida, impactos económicos serão alguns, embora aí a questão possa ser abordada de vários ângulos. Um processo de conversão de um veículo de combustível tradicional para o veículo elétrico é um processo que não é exatamente muito, muito barato, podemos dizer, que tem que ser amortizado ao longo do tempo, mas que suscita interesse. Os veículos elétricos permitem, os motores permitem outro estilo de condução, têm características diferentes dos motores a diesel que permitem uma gestão diferente da maneira como se faz a condução. Eu pessoalmente confesso que gostei imenso do facto do ruído ser reduzidíssimo, que é uma coisa que não tinha ideia, nunca tinha pensado no assunto, e ver ao vivo o carro elétrico a andar, que se desloca sem fazer praticamente barulho nenhum, é fantástico. Imaginamos cidades muito mais calmas e silenciosas, portanto a poluição não é só... não é só na atmosfera, também há poluição sonora que às vezes não ligamos, e eu achei isso muito interessante. Reconverter um carro a gasolina para elétrico pode ser uma boa opção, mas tem ainda custos elevados. Talvez as cidades do futuro possam contar com a tecnologia concebida pela equipa de investigadores da Escola Superior de Setúbal. Tempo agora para viajar até ao Algarve. Se percorrermos a Serra Algarvia, rapidamente encontramos uma árvore bem típica da região, a alfarrobeira, uma espécie trazida pelos árabes para o norte de África e para o sul de Espanha e Portugal. É uma árvore típica dos países mediterrâneos com elevada resistência à seca. Nos dias de hoje, a alfarrobeira desempenha um papel importante na economia do Algarve, onde 55 mil toneladas de alfarroba são produzidas todos os anos, fazendo desta região o terceiro maior produtor do mundo. Da alfarroba saem doces e bolos bem característicos da região algarvia. A partir de agora, a alfarroba, na prática um fruto seco, tem também outro destino, a produção de biocombustível. Um grupo do Laboratório de Engenharia e Biotecnologia Ambiental, do CIMA, o Centro de Investigação do Mar e do Ambiente, da Universidade do Algarve, está a desenvolver um projeto que tem como objetivo produzir biocombustível a partir da polpa de alfarroba. O desafio foi feito pelo Agrupamento de Amêndoa e Alfarroba do Algarve. Sara Raposo, uma das investigadoras, explica exatamente do que se trata este projeto. O desafio que nos foi feito foi para desenvolvermos um bocadinho a produção de bioetanol, segunda geração, a partir de resíduos de um fruto que é endógeno da região, pronto, alfarroba. Ou seja, nós estamos a utilizar um resíduo proveniente de uma indústria transformadora para a produção de bioetanol. Importa saber agora o que é o bioetanol de segunda geração. Sara Raposo explica. Atualmente o que há a ser feito a nível da mesma investigação, e já está mesmo industrializado, é o chamado bioetanol de primeira geração, que é a questão, por exemplo, do Brasil, a questão da cana-de-açúcar, em que havia o recurso de terrenos, a plantações para a produção do álcool, por assim dizer, que depois era incorporado no biocombustível, e mesmo em termos europeus, e também os cereais que se recorre a isso. Nós o que tentamos fazer é não ir através da utilização extensiva dos terrenos, mas sim utilizar resíduos que são de baixo valor e que são, podem ter aqui uma valorização, por assim dizer, através da produção desse etanol, desse álcool. A base do álcool é a polpa de alfarroba. A investigadora do CIMA, que pertence à Universidade do Algarve, partilha com o Ciência em Sintonia o que está a ser feito. Nós o que estamos a utilizar é um resíduo proveniente de uma indústria transformadora de alfarroba, em que o que nós estamos a utilizar é a polpa, que representa cerca de 90% da alfarroba. Esse resíduo é aquilo que não é aproveitado nessa indústria, e é um material que é extremamente rico em açúcar, ou seja, 50% do seu peso é açúcar. Ou seja, que não é valorizado, porque a única utilização que ela tem habitual é a ração animal. Nós aqui conseguimos extrair esses açúcares solúveis todos e ser uma matéria-prima ótima para a fermentação. Pronto. Através de uma levedura conseguimos fermentar e ter elevados rendimentos em etanol. Ou seja, com um baixo custo, conseguimos ter, pronto, posso dizer que cerca de 100 kg de alfarroba produz à volta cerca de 22 litros de etanol. Só com base na alfarroba não temos capacidade. Pronto, isso aí é inevitável. Nós produzimos anualmente cerca de 55 mil toneladas de alfarroba. Pronto, somos os maiores produtores, sem dúvida, a nível de Marrocos, Espanha e Itália, mas não temos capacidade para conseguir colmatar todas as necessidades do país. Iremos ter que sempre importar algo. mas podemos reduzir. Este etanol, embora produzido em pequena escala, será adicionado ao gasóleo e gasolina utilizados atualmente. Aliás, há regras para haver um aumento progressivo da percentagem de etanol nesses combustíveis. Portugal, assim como o espaço europeu, já tem legislado a incorporação de 10%. Somos obrigados até 2020 a fazer a incorporação de 10% de biocombustível. Portugal não tem nenhuma biorrefinaria, ou seja, tudo o que a gente vai incorporar tem de ser adquirido, se nós desenvolvermos essa tecnologia. Pronto. E esta é a mais-valia deste projeto, é que neste momento temos todo o trabalho desenvolvido em que poderemos, é necessário agora pô-lo na prática, claro, ver essa tal biorrefinaria para começar a comercializar. A técnica de fermentação usada é idêntica à da indústria da cerveja. A equipa de investigação adaptou essa técnica e está agora pronta para aplicá-la na indústria. A investigadora da Universidade do Algarve faz um balanço muito positivo. Foi uma maneira de valorizar todo aquele desperdício que vinha da indústria transformadora, pronto, porque uma parte é utilizada para as farinhas e há um pequeno nicho de mercado em termos da parte da doçaria, da produção de polos, etc. E então aquilo que se fez foi, através deste consórcio, ver o aproveitamento, porque como a polpa é extremamente rica em açúcar, ficava uma parte extremamente rica, que era um desperdício, e foi isso que nós fizemos, foi aproveitar essa matéria-prima extremamente valiosa, valorizando-a, por assim dizer. Isso poderá significar também uma motivação ou um incentivo para o pomar de alfarroba se desenvolver, ser mais cuidado, porque é um bocado desvalorizado, por assim dizer. E isso é extremamente importante para a economia da região, não é? Depois, se conseguirmos também ter uma biorrefinaria na região, se ela conseguisse, isso era excelente, não é? Porque em termos de economia era muito bom, em termos de mercado de emprego também, pronto, acho que seria bastante positivo para a região. Neste momento, eu acho que é um projeto que tem pernas para andar, por assim dizer, porque é assim, Portugal tem metas a cumprir. E temos que começar por algum lado. Nós não podemos ficar dependentes sempre das importações. E 2020 já não falta muito tempo. Por isso nós temos de ter tecnologia e ter uma biorrefinaria, ou várias, não digo só uma, mas possivelmente ter várias, de maneira a conseguir colmatar em parte as necessidades de todo o país em termos de incorporação dos biocombustíveis. Um futuro que se adivinha muito promissor. A equipa de investigação do Laboratório de Engenharia e Biotecnologia Ambiental do Centro de Investigação do Mar e do Ambiente da Universidade do Algarve não quer ficar por aqui. Depois da alfarroba, já está na calha a produção de biocombustível a partir de, imagine-se, soro de leite. Na Suíça foi descoberto um quadro inédito de Leonardo da Vinci, pertence a uma família italiana, estava escondido num cofre de um banco. Segundo a imprensa italiana, o quadro representa o perfil de Isabel d'Este e estava na posse de familiares desta marquesa. Agora foi autenticado como uma obra rara e autêntica de da Vinci. As provas de datação com carbono dizem tratar-se de uma pintura com mais de 500 anos que se julgava perdida. A única prova da existência deste quadro é um esboço preparatório exposto no Museu do Louvre, em Paris. E agora o português. A língua portuguesa foi considerada um dos 10 idiomas estrangeiros mais importantes para os próximos 20 anos no Reino Unido. É o que diz um estudo do Instituto British Council, divulgado pelo Instituto Camões da Cooperação e da Língua. Com base em fatores económicos, geopolíticos, culturais e educacionais, o relatório Línguas para o Futuro analisa as prioridades linguísticas no Reino Unido. A seleção de idiomas é feita tendo em conta as necessidades das empresas daquele país, no que respeita aos negócios com o exterior, as prioridades diplomáticas e de segurança e a relevância na internet. A língua portuguesa ganhou também destaque por ser o quinto idioma mais utilizado na internet. O espanhol, o árabe, o francês, o mandarim, o alemão, o italiano, o russo, o turco e o japonês são as outras 9 línguas que integram a conclusão desta investigação. Pela primeira vez, células estaminais humanas foram convertidas em células funcionais dos pulmões e das vias respiratórias. Esta estreia científica pode abrir o caminho ao transplante de pulmões feitos a partir das próprias células dos doentes. O estudo é da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos. Em comunicado, o autor do principal estudo realça a importância da descoberta, uma vez que os transplantes de pulmão têm um prognóstico desfavorável. Outros cientistas tinham já transformado as células estaminais humanas em células cardíacas, células produtoras de insulina, células intestinais, hepáticas e nervosas. Agora, as células estaminais foram convertidas em células pulmonares funcionais. Nasceu a primeira parede multissensorial em Portugal. A Sensual foi desenvolvida por um grupo de jovens investigadores da Universidade de Coimbra e é única no país. É uma parede tecnológica e interativa e são várias as habilidades que a caracterizam. A saber, faz a sombra ganhar vida, possibilita uma viagem pelo mundo através do Google Earth, manipula conteúdos multimédia e até produz música, entre outras funções. De acordo com Mário Zenharrela, coordenador da investigação que deu origem à Sensual, o que torna este projeto único é a integração pela primeira vez de várias tecnologias num único dispositivo de grandes dimensões, o que proporciona diferentes tipos de interação rápida, até aqui dispersos. Foi descoberto um teste para identificar 7 tipos de cancro da mama. Na Universidade de Nottingham, em Inglaterra, uma equipa de investigadores desenvolveu um método capaz de analisar 10 proteínas-chave que, combinadas de forma diferente, configuram 7 tipos diferentes de cancro da mama. A conclusão do estudo pode revolucionar o diagnóstico e o tratamento dos doentes, já que fornece informações mais detalhadas sobre cada tipo de cancro. Ou seja, os médicos têm a possibilidade de definir um plano de tratamento mais personalizado, de forma a evitar a aplicação de terapêuticas desnecessárias e inadequadas aos doentes. Na pesquisa foram utilizadas mais de 1.700 amostras tumorais de um banco de tecidos. Os cientistas acreditam que a descoberta pode aumentar a taxa de sobrevivência à doença. Muitos foram os instrumentos inventados para ajudar na navegação. Ao quadrante, astrolábio e à balestilha juntaram-se outros igualmente inovadores, mas não tão conhecidos. Para permitir um maior rigor na medição da altura do Sol, o matemático Pedro Nunes imaginou no século XVI um instrumento que ficou conhecido como anel náutico, anel astronómico ou anel graduado. A ideia de Nunes vem descrita numa obra que fez publicar em 1573 em Coimbra, onde o matemático lhe chama apenas astrolábio, pois a forma é muito semelhante à de um astrolábio náutico a que se retira a cruzeta central. Composto por um anel com argola de suspensão que permitia mantê-lo na vertical, tinha também um orifício muito pequeno a 45 graus do ponto de suspensão. O instrumento era alinhado de forma a que a luz do sol conseguisse passar pelo orifício, projetando-se no interior do anel, que naturalmente era graduado. A altura do Sol era medida nessa escala. Segundo o próprio inventor, Pedro Nunes, a vantagem do anel náutico sobre um astrolábio normal teria a ver com a grandeza das escalas utilizadas. Existem várias imagens antigas do anel náutico, mas a primeira que se conhece com algum detalhe e que indicia a construção e utilização é a que Manuel Pimentel inseriu na obra A Arte de Navegar, publicada em 1712. A verdade é que o anel náutico foi elogiado pelos estudiosos da época, visto como uma aplicação engenhosa da geometria. No entanto, tinha um inconveniente. Por mais pequeno que fosse o orifício, a luz projetada pelo Sol no interior do arco graduado nunca se podia reduzir a um ponto, mas sim a um disco. Dessa forma, a imagem projetada ocupava pelo menos meio grau, reduzindo a precisão do instrumento. Este foi mais um dos inventos de Pedro Nunes, onde se fez notar uma característica comum a muitos dos instrumentos e trabalhos que realizou: o domínio da matemática e da geometria, aliados a uma enorme criatividade. Muitos, aproveitando o facto de Pedro Nunes nunca ter entrado num barco, referem-se à inexperiência na utilização de instrumentos de navegação como um ponto negativo para a eficácia das invenções. Mas embora muitas ideias não tenham saído do papel, a verdade é que muitas outras viriam mais tarde a servir de base para outras criações. Exemplo disso é o anel náutico, que não se revelou tão útil para os navegadores como se pensava, mas que serviu de base para a construção de vários outros instrumentos. E é com este momento da ciência que terminamos mais um Ciência em Sintonia. Este é um programa de rádio promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Tem o apoio Ciência Viva, a Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, e também FEDER, o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. Produção PGM, projetos de rádio e televisão. Pode contactar-nos através de e-mail para pgm@pgm.pt. Eu repito, pgm ou pgm@pgm.pt. Também pode ouvir esta e outras emissões desta série do programa Ciência em Sintonia na página de rádio no site www.pgm.pt.